Não entendi. Oceania 6141. Beck, mantenha a posição aguardando. 107 do Pátio 1. Seguindo o Airbus da França à frente. Estimativo, botão 07, pátio 1, seguindo a aeronave da TAM, Oceania 6141. Como é que agora, magnética 060. Ok, proa 060, curva pela esquerda. Direto. Qual o próximo fixo? Não saiu aqui pra mim depois de Bravo Hotel Zulu? Direto Trivi após Pirassununga. Vira é Papai Índia Romeu, confere? Eu presumo nomeia BHZ, DCT Trivi, aí DCT Pirassununga. Chute, Pirassununga, o VOR é Papai Índia Romeu, né? Afirmo. Então, Papai Zulu nomeia, Bravo Hotel Zulu, DCT Trivi. Para Papai de Romeu, conforme rota do plano. Decola da pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda. Após bridge, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, código transponder 5474. Autoridade São Paulo 360, Brasil 16, Belo Horizonte, BHZ. Direto Trivi, direto Pirassununga. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, bridge. 1965 é o controle. 5474, poderia confirmar a frequência da torre? 1 no 8 decimal 6. 86, torre, voo no 333, está na posição 10. Gente, aguarde autorização, posicionamento e pushback. Reportaremos. No 600, pode praxear um pouco mais à frente? Afirmativo, no 600. Voo no 924, autorizado acionamento e pushback, chame pronto pro táxi. Livre puxar e acionada 01, acusará pronto pro táxi no 924. Até 26, sem restrições, até 2.500. Sem restrições para 2.500, 5626. Como é que está? Está agora a 7 milhas a sudoeste de Salvador, tem um 737-800 da Gol decolando na Pucajão, para sua informação. Informo que estão recebendo um forte chiado aqui na fonia. Isso aqui que comento. Sim, livre decolagem da 1.7, o vento 1.30 graus com 9 nós. Gol no 8.06, decolou 00 com controle Salvador na frequência 1.9.35. Mono, hora 9.35, gol no 8.06, muito grato, boa tarde. Boa tarde. Perdão, da 3.93. O 3193, o controle nos coordenou para que o senhor mantivesse a posição aguardando para decolar. Nós estamos com o cruzamento aqui a baixa altura no setor da decolagem. Estamos só aguardando a autorização do controle para iniciar a sua decolagem, o São 3193. Ok, muito obrigado então, a gente fica na No 333. No 333? Não, escuta, vou no 333. Já está pronto? Tá, negativo. 12.9 decimal 35, bom voo. 1935, grato, até a volta. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Victor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, o controle, voo visual na escuta, campeão. Visual na sua escuta, Quebec. Oceano 210, estabilizou? Negativo, estabilizando agora. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 186. 186, até daqui a pouco. Até. Trip 5626, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, 5626. Consiga. 140 ilhéus, quando possível, cópia. Som de pouso, 6210 da Oceanet. É, aguardando. Via Golf 677. Saída. Gole. Corrige, saída. Dael. Mas Dael Coral. Controle 119 decimal. 35, torre 18 decimal 60, transponda 5461. Informe o ponto que irá cancelar o plano de voo instrumentos. Após pegar a magnética 050 por 2 minutos e depois a magnética 2500. Ok, ou seja, você vai fazer o voo a 2500 na linha do litoral, litoral norte e litoral sul, não é isso? Afirmativo, vou entrando para o continente, tá ok? Paralelo a essas faixas. São várias faixas, ok? Ah, ok. Eu estou lhe questionando que é justamente o setor de decolagem da pista 10 do aeroporto internacional e a gente tem que estreitar a coordenação para não aparecermos no fantástico, ok? Afirmativo, mas já já eu vou ficar no meio do campo, aí não vou atrapalhar, ok? Ah, ok. Muito obrigado. Não entendi, provavelmente vi o quê? Boa. Não sei. É uma posição, senhor. Uma posição de entrada lá em Ilhéus. Para o procedimento autorizado de Golf November Sierra Serra. Gente, entendi. A sua saída modifica aí para Dael, Leda e Ilhéus. Tá 3661. Sim, então entendido agora Dael, Leda. E após autorizado Ilhéus, o transponder é 5461, apenas confirmada? Isto, 5461. Obrigada. Fala Salvador, o Gol 924 para o táxi, 165 a bordo, 12h17 de autonomia. Alterna, Salvador. Ciente, alternativa Salvador, repita POV e autonomia. 165, 165, a bordo 12h17. Meia do RB. 186 a bordo. Ah, não, tá certo. 1924.01. Número 3 para decolagem. Deverá haver uma pequena demora em virtude de uma aeronave de pequeno porte a baixa altitude fazendo voo de aerolevantamento. Aguarde para transferência para a torre. Gol no 924. Gente, número 3, aguardando transferência. Gol 924. São Salvador, o TAN 3144, informação Papá. Quem chamou, Salvador? TAN 3144. TAN 3144. Autorizado para Fortaleza. Nível 370 e a peso 19. Decola da 1-0, curva à esquerda. Tem condições de realizar a saída Dolph e RNAV? Ativa, RNAV, o 3144 não tem condições. Gente, a saída será Momo, Albo, Frote. Controle 199 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponda 5505. 3144 foi aprovado, Fortaleza 370, Pesolu 19. Decola 90 à esquerda, Mamo, Albo, Proti. 1935 é o controle 186, torre 5505, transponda. 6210, seu solo 06, utilizando o livro à direita, livre 1219. 219 à direita. Livre táxi. Ok, então, mantendo ainda na frequência enviando na frente. Solo, Chanel 6315, já teria nossa autorização? Chanel? 6315 para Guarulhos? Afirmo. Guarulhos 360 autorizado, Upper Whisky 50, Vitor Tango Romeu. Rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bidev. Controle 199.35, torre 18.6. Código transponder 5507. 0 no 600. 0-6305, autorizado nível 360, superior Whisky 50, é Vitória. Decola da 10, curva direita, perfil da saída da El. Após posição da El, direto Leda, Leda Bidev. Controle saída 1935, torre 18.62, transponder 5507. Correto, chama pronto para atinar. O 6305 chamará. O Chanel no... Chanel não, Gol no 394, portão 02, autorizado acionamento pushback, chama pronto para o tanque, né? Reportar ataque, Gol no 394. Livrou o Chanel 6210. Então, Salvador, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, aguarde um momento. O Chanel 6210, estado, livre táxi. Até antes da posição, ou melhor, da táxi Juliette, onde receberá posteriormente instruções para o ingresso ao portão 05. Informativo da livre até a táxi Juliette, a gente vai parar lá para ingresso. Papá Romeu, Mike Serra Golf, adiante. Mike Serra Golf está no pátio da mata com dois papéis bem controlados para a vitória da Copa do Brasil. Ciente, aguarde cópia, Mike Serra Golf. Papá Romeu, Mike Serra Golf. Correto e disponível para a vitória da conquista no nível 085. Decola da 197, curva direita. Saída via corredor axé caixa pregos. Controle 199.35. Torre 18.60. Código transponder 5472. E quando estiver ali próximo do farol da barra, solicite ascensão para o nível 085 ao controle Salvador. Correto, chame pronto para acionamento. Paulo 5626. Trip 5626, prossiga. Livrou, tá na. Acho que antes daquilo. Só está, Trip. Gol 1333, ponte 10 para o posto de acionamento. 1333, portão 10. Autorizado, chama pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, gol 1333. O solo, 35489 para posto de acionamento. O Chanel 6210, autorizado, ingresso, portão 05. Ingresso, portão 05. Trip 5626, ingresso agora à esquerda, via Quilo, posição 7 do pátio 03. Quilo 7, pátio 03. Quem mais chamou? Solo, bom dia, boa tarde. Trip 5489 para puxa acionamento. Portão 05 do pátio 3. Após a passagem do Alfa Tango 72 da companhia A Cauda, em mais alguns instantes, estará autorizado o reporte pronto para o táxi, trip 5489. Após a passagem do ATR, iniciará o push, chamará para o táxi 5489. O 5626 vai para qual posição? O Posição 07 do 43. O balizador está na posição número 3. Salvador, Oxanel 6305. Trip 5226, eu tenho aqui posição 07 do pátio 3. Infraero chamou pro 3, estamos aqui no 3 já. Obrigado. Gente. Salvador, Oxanel 6315. Prossiga. 06, por pé de acionamento. Oxanel 6315, aguarde um momento. Ah, você escuta, obrigado. Solo, Bono 394, para táxi, 161 a bordo, Campinas, 03 horas, 2 minutos. 3 e 5, 161, alternativa Campinas. 3 horas e 2 minutos. O resto das informações que você tem. 3 horas e quanto? 2 e 5? Ah, irmão. Livre táxi, ponto de espera no 0, Bono 394. Táxi para o ponto de espera, Bono 394, ainda na sua escuta? Pode transferir para a. Grato. R6315, portão 05. Autorizado acionamento e pushback. Chama pronto para o táxi. Confirmando ao 06, dúvida. Posição 06 do parte 1. Autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chamará a 6315. Chame Recife, 125 horas. Recife agora, 25 horas, obrigado. Correio Gono 394, ponto de espera, como número 2, pronto. Copiado no 394, uma boa tarde, aguarde. Aguarde autorização, plano 3661, previsão de 3 minutos. Acho que. Eu preciso que a partir de agora o senhor mantenha esta proa durante 10 minutos. Tá bom, eu teria que manter só mais 4 minutos, ok? Eu preciso que mantenha um pouco mais, que eu vou fazer uma série de decolagens agora. Tá ok, eu vou entrar mais pro continente, tá ok? Eu acho que não vou atrapalhar a decolagem. Ok, a princípio o senhor vai manter essa proa. Nos informa durante 4 minutos, não é isso? Mais 3 minutos. Mais 3. Aí depois o senhor retorna com que proa? A 060, mais para dentro do continente. Tá, ok. Então vamos ter essa proa a partir de agora durante 5 minutos. Maravilha. Chanel 6305. Prossiga. Problema de passageiro a bordo aqui, acho que vai demorar um pouquinho, eu chamo novamente após, tá? Chame pronto. Exato. Trip 5489. Número 4 para decolagem. Vai seguir o Boeing 737. Terceiro Boeing 737 da Gol. Este último está no pátio 1, se deslocando até o ponto de espera. Acusa avistando o tráfego. Já está avisando com o tráfego 5489. Siga-o e transfira no ponto de espera para a torre, 1 no 8 decimal 6. Gente, segue o Boeing como número 4, transfere 18,6, obrigado. 935, bom voo. 935, obrigado, bom serviço. Meu Índia November Alpha, qual o local do voo? 1600, perfil da Cuca. O 600, suba restrito ao nível 350, após 2000 e par. Contato radar, o 600. 600, 350, restrito, 2000 autorizado de par. Mano, 600. Papa Romeu, Índia, November Alfa, corredor forte, 1000 pés para voo local. Decola da 197, curva esquerda. Controle 1-9 decimal 35, torre 1-8 decimal 6, transponda 0171. 1-9-2-4, informa o vento 1-2-0 graus 1-0 nós, livre decolagem, pista 1-0. Tem decolagem da 1-0 com 9-2-4. Bono 3-9-4, observa a rolagem do banho da companhia, após a Lima, tem pista 1-0. Após a rolagem, a Lima tem 1-0, Bono 3-9-4. Correto, chame pronto para acionar. Azul 4196, via chegada a mar e desça para 2013. Ok, desce via, descendo para 2000 com 1013, o azul 4116. No portão 08. Autorizado acionamento pushback, chame pronto para o táxi, está 3661, viu? Afirmativo, 3661, chama para o táxi. É, 6315, confirma, chame pronto. Está na sua escuta, vai chamar pronto. Eu vou chamar 6315. Distribui, prossegue e aguarde para decolar. 3-9-4. Quantas pessoas a bordo? 2 a bordo. Livre táxi. Ponto de espera 197. Confirma a alternativa. Ok, então vamos iniciar pela direita a proa 060. Só vai deixar o setor de decolagem à direita. Eu precisava da proa da curva pela esquerda. O senhor vai manter mais 2 minutos para a gente proa. Ok. Controle Gol no 924, livra 2000 na Puca. O 924, este é o controle, contato radar. Contato radar, 924. Livre decolagem, Gol no 394. 2 Salvador, Gol no 333, ponte zero da 1-0, pronto. No 333, seguinte, após a rolagem do banho da companhia, ali mantém 1-0. Após a rolagem do companheiro, ali mantém 1-0, Gol no 333. Prossiga, comandante. 5401, pronto para cópia, Porto Seguro. Autorizado para a Terra do Descobrimento. Nível 380, Atruísque 50. Saída da Euleda, IDEV. Controle 1-9 decimal 35. Torre 1-8 decimal 6, código transponder 5517. Trip 5401. 401 para a Terra do Descobrimento, uniforme 50 da Euleda. 19935, transponder 5517. Depois de Leda, prossegue para Bidev. Correto, chame pronto para acionar. 401. Solo Chaner 6305, novamente, pronto no 06 agora. Ocean graus, 9 nós, livre, decolagem 1-0. Livre, decolagem 1-0, vou no 333. Azul 5401, não solicita mudança de nível para 320. Autorização de mudança. 5401. E coordenação com o centro. Golf vento 1-1-0 graus com 9 nós, tem livre decolagem, pista 1-7, restrito no 1000 pés no corredor acesso. Família 800 na saída da aero. Taxa. Para o táxi, eu estou na 3661 com 76 a bordo, 2:10 da Aracaju. 600. Controle gol no 394. O 394, voo e BDEV. Ok, era só para conferir, eu entendi após 2000, lenda BDEV, já está não curvando à direita, BDEV. Positivo. Tem 1-186. Controle Salvador, boa tarde, Gona 333, cruzamento 400. Voo 333, controle, contato radar, após 2000, lenda. 2000, lenda, Gona 333. A prisão por metro de 15. O litoral, ok? A mesma está 2.500 pés. Então, tenta mesmo com controle agora de 9 decimal 35. Centro da nave vai coordenar com controle. Cip 5429 irá manter a posição aguardando. Nós estamos apenas aguardando a autorização do controle para decolar. Alcete. Então foi coordenado com o centro Recife e foi autorizado nível 320. 320, copiou 5401. Chanel 63, por tempo. Do 6305, do Chanel. Prossiga, comandante. Teria fornecido uma previsão, viu? O quê? Teria uma previsão para o dia do próximo, não tem como. Já pode executar o pushback agora. Eu tinha um airbus da TAM passando a sua cauda. Paciente, grato. Está iniciando o posicionamento do 612 Ocean 6305. Eu preciso também de ser estimado para pouso e vitória da conquista, o Mike Sergol. 1830. 1830, anotei. 2:6. Oi, Salvador, boa tarde. Tá 3661, por espera da 1-0, pronto. Muito boa tarde, então 3661, coordenação com o controle, ele solicitou para que o senhor modificasse a saída agora para Coral, ok? Ok, modificando para Coral, 3661. Afirma 3661 no ponto de espera, mantém a posição aguardando. Matela, mandando para Coral 3661. 6 minutos. Ok, 6 minutos. Tá livrando 180, gol 1-924. 924, chama Recife, 2685. 205. Salvador, CIP 5401, no pátio 3, pronto para posicionamento. Autorizado. Acuse quando estiver pronto para o táxi.